JCast. Ton feu nourri de questions sur le pourquoi du comment de mon cœur et ses raisons ne trouve pas de répondant. Olá, Dri Switch Pepper. Oi, tem alguém aí do outro lado do Skype? Não sou eu por último, oi. Não é por ordem alfabética. O Live ele não tá aqui, a gente tá com o fantasma do Live, né? Live ele foi pro cinema e ficou só o eco dele na internet. E é com. Oi! Viu? É o eco dele na internet. Esta jolie paire de fesses, la peur de la solitude, le hasard et la paresse, ou une mauvaise habitude, je ne manque pas. Pourquoi les terres? De bonnes raisons pour t'aimer. Je ne vois pas pour quelle raison te les donner. De bonnes raisons pour m'aimer. Eu quero um codinome também agora. Que codinome? Não quero mais que vocês me chamem de Johan. Você não quer mais ser o Johan? Não. Ele vai Stormageddon. Stormageddon é muito bom. Não, pode ser Johan, tá bom. Stormageddon, pronto, já era. Alf. O nome do Stormageddon é Alf, sim, né? Se eu me chamasse Alf, eu altamente queria outro nome, por favor. Alfio é teimoso. Então, eu tomei tuberculoso. Quem é que curtia Alfio é teimoso? Todo mundo, né? Tinha alguém que não gostava do Alf? Eu gostava. Peraí, calma, vamos falar com a pessoa que odeia tudo. Eu odiava o Alf. Óbvio. Ele comia gatos. Velho. Eu não sei, eu passou em duas fases. Uma eu era muito pequena pra entender, ou sei, pra apreciar, não sei. Eu tinha, sei lá, 15 anos. E na outra eu já era velha, já olhava e falava, não, Brinho. Oi? Veja o eco do eco do Live, a gente tá com problema de se comunicar. Eu ia falar. A gente vai ter que pegar um tabuleiro de Ouija aqui pra gente conseguir se comunicar com o Live. Eu sempre gostei de Alf. Ah, brincadeira do copo com Live. Mas a Dri não gosta de Torchwood? Gosta. Adoro. Ele foi preso por Torchwood no final. É verdade. Verdade. O Jack. Nossa, coitado do Alf. Pobrezinho. Foi pela Unity, será? Era um militar, tá? É verdade, foi a Unity. É verdade. Pior ainda. Por causa do nome do bebezinho, eu jurava que ele ia ser um alien no final, gigante. E matar. Chega de neném. Qual era o nome dele? Ah, do Stormageddon. É, do Stormageddon. Você tá falando do Alf, que bebezinho, não. Não do Alf, do Stormageddon. É louca. Eu adorei esse episódio. Você viu? Eu gostei muito também. Foi bacana. Eu gostei mais dos outros dois antes, né? Haters gonna hate. Eu não tô reclamando, eu gostei dele também, mas eu gostei mais dos outros dois. Mas enfim, o gato ele tá tentando abrir a porta, você tá me irritando profundamente. Você deve se preocupar que ele tá conseguindo. Vai que ele fica inteligente, começa a andar de dois aí, puxa um tacape e me mata. Homem do Futuro, você viu, Iô? Não. Por quê? Cara, eu não vi nada ultimamente no cinema, nada. Vai ver Homem do Futuro, cara, é bom pra cacete. Porra, eu queria ter visto um monte de coisa e eu não vi nada. Não é bom pra cacete, Live? Eu vi só algumas partes, porque eu tava pegando alguém na hora. Mas você não disse que viu de novo depois, pô? Não, de novo. Mas... Foi censurada essa parte, pelo visto. Quando ele viu de novo, foi pior. Eu gostei do filme. A parte que você viu, você gostou? Não, sério, não. Deu pra ver coerentemente o filme inteiro e eu gostei bastante. Ah, você... Eu queria falar mais do filme, mas não vai dar. Coitado. Tenta, vai que sai. É legal que o filme tem pelo menos duas referências a Doctor Who, né? Não, nenhuma. O cara não faz ideia. Pô, tem a garota que esperou, então o Astronauta Impossível. Não, nada a ver. Tanto que não, nada a ver, mas ele tenta e valeu o esforço. São referências involuntárias. É legal ver a galera toda muito impressionada com o timeline do filme. Se eles vissem Doctor Who, eles saberiam o que é viagem no tempo de verdade. Mas por que o pessoal aí ficou fascinado com o negócio, com o discutido depois? Nossa, o povo se cutucava, apontava, marido explicava pra mulher burra que não tinha entendido. Eu lembro que quando saiu Inception, o pessoal no cinema saía de lá, tipo, meu Deus, eu não entendi nada, que filme é esse? A coisa que eu mais lembro de Inception foram duas tias que entraram com três crianças no cinema, e aí as tias ficavam comentando, saíram gente... Saíram com duas? Aí não, elas ficaram... Não, saíram com duas. Isso é gente, Inception, essa van não vai cair nunca? Por que que essa van tá caindo devagar assim, gente? Eu não tô conseguindo entender. É na lua! O Homem do Futuro trabalha de jeito bem legal com viagem no tempo. Tipo, é simples em comparação com coisas que são focadas nisso, mas pra um filme pipoca bonitinho brasileiro é bem interessante, bem trabalhadinho. Verei. Há muito tempo que eu não me empolgo com um filme brasileiro, eu me empolguei com esse. Isso é uma grande coisa. Sim. Só de sair do lugar comum, né, do que geralmente se fala em filmes brasileiros, já acho uma iniciativa brilhante. Ah, exatamente. Tem um preto nesse filme. Não tem, né? Nem pra mim, gosta, nem um gato, né? Nenhum, sabe? Não fala de drogas, entendeu? Em nenhum momento. Não fala de pobreza. Mas ninguém solta um palavrão do nada? Não. Não tem palavrão, não tem retirante. Porra, isso é tão bom. Não, e é legal que, apesar de ter todos os tons sci-fi, tá uma comédia, né? Uma comédia levezinha. Eu falo sobre as referências do Doctor Who, mas me lembrou muito do Doctor Who, sabe? É, uma comédia romântica com um fundo. Eu gostei mais desse filme. Eu gosto que A Mulher Invisível, né? Que é do mesmo cara. Eu não vi A Mulher Invisível, né? Dizem que Redentor é muito bom. Que A Mulher Invisível é fraquinho, mas que Redentor é muito bom também. Que também é... Redentor, eu sempre quis ver. Os trailers sempre me empolgaram, eu nunca vi. A Mulher Invisível... Eu vi metade do Redentor, ele é muito bom. Por que você viu metade? Então, ele é tão bom. Porque eu peguei ele na metade, entendeu? Tava passando na TV. Ah, tá. Ele viu metade. A Mulher Invisível, eu achei assim, valeu a intenção, entendeu? Eu entendi o que ele quis dizer, mas não sei se foi muito bem dito. Agora, em Homem do Futuro, ele acertou. Foi bem legal. Eu acho que o problema da Mulher Invisível é que a Luana Piovani, ela tem que aparecer demais, entendeu? Então, fica meio difícil de convencer ela como sendo uma mulher invisível. Acho que mesmo na imaginação, alguém veria ela, sabe? É muito, muito forte. Agora, quem me surpreendeu nesse filme foi aquele gordinho, né? O cara é bom ator pra caramba. Nome do Futuro. Quem? Nome do Futuro. O amigo dele? É. Uhum. Porque, tipo, o Wagner Moura chovendo molhado, né? Todo mundo sabe que o cara é bom, que se o cara tiver que interpretar 10 papéis diferentes no mesmo filme, vai convencer. Agora, o gordinho convenceu muito bem de vilão, de bonzinho, de adolescente. Ele é um adolescente particularmente bom. O interessante desse filme, e isso é culpa inteiramente da atuação do Wagner Moura, é que, primeiro, a gente gosta e simpatiza com aquela primeira versão dele que viaja no tempo, a versão loser dele, que é o herói do filme até então, a gente simpatiza com ele. Quando volta a outra versão seguinte dele, né, e a versão loser começa a ficar meio chata, a gente começa a odiar aquela versão. Sim. Começa a torcer pela loser. Vai mudando, assim, as nossas opiniões pelo mesmo personagem. É legal, assim, achei uma dinâmica interessante a dele com ele mesmo. Vocês ouviram tudo que eu falei, não? Ouvimos tudo. Ouvimos. Como um Ray. Mas é, vale a pena. Vou tentar aí, velho. Eu queria ver mais alguma coisa que tava passando no cinema, que eu nem lembro mais o que é. Ah, eu queria ter visto Planeta dos Macacos, o Conan. É, eu queria ver Planeta dos Macacos. Vi nada, tô sem dinheiro até pra comer um pão na rua. Ó, Planeta dos Macacos vale a pena. É, Conan eu não vi, não gostei, então não vejo. É, falaram pra mim que aquele cara de Conan realmente não convence. Mas olha que tá assim... o fangirl do Jason Momoa aqui do meu lado, hein? Eu não vi ele de Conan, mas eu gosto dele no meu papel favorito dele, que é em Stargate Atlantis. E gostei dele no Guerra dos Tronos também. É engraçado. No Guerra dos Tronos é ele sentado o tempo todo, né? Ele fala alguma coisinha pra... Então, mas aí que tá, né? Ele passa dois terços da série só fazendo cara de mal sem falar nada, mas quando ele resolve abrir a boca, ele convence bem. Nos últimos episódios, assim. E quando ele demonstra emoção e tal, é bem direitinho, sabe? O relacionamento dele com a Dani convence e tal. Eu acho que não é nem questão dele ser mau ator, é só que as pessoas não deixam ele atuar muito, né? Ah, você é forte, moreno, você não precisa falar nada, só fica aí no seu canto fazendo cara de mal. Cala a boca, não, que você se primeiro tem o preconceito. Olha todo mundo falando. Não, disseram que ele é pior que o Arnold Schwarzenegger no papel. Caralho. Isso não é possível. Isso não é possível, desculpa. É possível porque, bem ou mal, o Schwarzenegger convence como o Conan, né? Um bárbaro seco, sem sentimentos, blá blá blá. Não sei se o Conan é isso. Não, gente. Não. Sabe o que estraga o Conan no Schwarzenegger? O dente falhado. Se não fosse o dente falhado, talvez ele ficasse um pouco menos cômico. Então você não gosta da Madonna também? Você não gosta da Gwen Cooper também? É porque eu tenho dente falhado, né? Então rola todo um complexo, fãs. Não é tão grande, não é tão absurdo, não é um buraco negro como... Enfim. Eu acho que as pessoas falam bem do Schwarzenegger porque elas são saudosistas. Eu também acho. Porque... Não, rola um preconceito total com o cara, porque o cara é herói de filme de ação e blá blá blá, sabe? Porque ele não tem fala nenhuma, isso não é justificativa nenhuma também. Rola comparação, é claro. Peraí, mas... você tá falando do Schwarzenegger ou do Momoa? Não, do Schwarzenegger. Ah, tá. Não, tá, todos os dois, assim. Rola um preconceito porque o cara... É, um filme de ação o cara não fala, ele só luta. Então já, as pessoas já, né, o público cult da coisa vai falar, não, ele, isso não é atuar e tal, né? E com certeza rola comparação, porque não tem como evitar, né? Quem fez o filme devia saber disso. E realmente, o saudosismo é muito forte, né? Eu acho que ele deve... Eu acho que não tem como ser pior que o Schwarzenegger e sei lá. Eu acho assim, tinha como fazer um filme bom do Conan, entendeu? Era só pega uma história clássica dos quadrinhos ou livros e adapta aquilo, gente. Pronto. Não inventa moda, não inventa porcaria, entendeu? Disseram que a história é bem boba, disseram que é um filminho de fantasia bonitinho. Mas pra nem, Conan... Não é questão só de ser boba, parece que tem muito furo absurdo, assim, sabe? Não, tipo assim, por que não pegou uma? Pega um dos livros, pega o primeiro livro do Conan e adapta, pronto. Sabe o que eu acho, cara? Eu acho que isso é questão de pra quem que eles estão vendendo. Porque sabe onde eu vi propaganda desse filme? Naquele UFC, cara. Sabe? Naquele negócio de luta. Tava o ator, esse Jason Momoa aí, tava dando entrevista falando sobre o filme. E ele tava lá falando tudo animado com a luta e tal. E falando que ia ser mó legal, que o filme era da hora. E pá, pá, falando assim, sabe? Não sei, eu acho que os caras realmente podem ter feito uma história despretensiosa e querer apostar mesmo nos efeitos de ação. Tiveram vários outros filmes que fizeram a mesma coisa. É. Por que eles não, né? Mas eu acho engraçado a dificuldade que as pessoas têm em fazer uma boa história, né? Acho que não é tão difícil assim fazer um roteiro razoável, pelo menos. E às vezes a gente sempre comenta, né? A culpa não é nem dos roteiristas. Muita gente fez o bedelho na história do povo. Mas então, cara, o que eu reparei uma coisa. Hoje, essa semana, por indicação do Live Video, eu assisti aquele The Fades, que é a série nova da BBC, que é sobre sobrenatural. São fantasmas e blá blá blá. E aí, eu assisti as 5 primeiras temporadas de Supernatural, né? E me recusei a ver a sexta, porque não dava, era muito ruim. E aí eu fiz a comparação, assim, de roteiro, né? Porque como que você vê, quando que o cara tem uma liberdade de fazer um roteiro? Porque a BBC, quando passa na BBC 3, a BBC dá uma liberdade grande, né? Porque eles falam um monte de palavrão, eles fazem várias referências, é quase uma HBO. É. E aí eu vi como que a história, assim, como essa diferença na liberdade do cara, do roteirista, você deixa de ter aqueles elementos bregas que os caras colocam de propósito, que você vê em Supernatural, entendeu? Que é tipo assim, quando você faz um negócio com um público muito amplo, você tem algum, parece que deve ter algum livro em algum lugar escrito, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter aquilo, sabe? Então, aí quando os caras têm uma liberdade maior, fazem a história do jeito que eles querem, fica uma coisa diferente mesmo. E eu acho que nesse caso é isso, eu acho que são muitas pessoas investindo muita grana e deve ter algum diretor, algum produtor, alguém que fala assim, não, meu, não, isso aqui tá muito difícil para as pessoas entenderem, não, isso aqui não dá porque tem palavrão, sabe? Pra manter uma classificação baixa, sabe? Pra poder todo mundo ir assistir. Então, sei lá, deve ter muito disso envolvido, né, cara? A indústria, ela é muito grande, assim, né? Nenhum filme se faz com menos de 1000 pessoas, né, cara, envolvidas, então... O problema de Supernatural é que o criador original saiu, né? É, não. E a história acabou, morada, encerrou ali, uhum. E o criador... Aí, a gente tem que... Ah, quer dizer, é difícil mesmo, cara. Quem sobrou vai ter que... O showrunner novo lá, quem quer que seja, ter que inventar agora uma história nova, entendeu? Por conta própria. Uhum. E não conseguiram manter o mesmo nível, infelizmente. Inclusive, a sétima estreou agora, a sétima, né? Foi a sétima. É. Agora eu vi e eu achei, assim, o mesmo nível da anterior, assim. Bem ruimzinho. Mesmo nível. Eu não gosto do Castiel mal, assim, não gosto. É, sei lá, cara. É muito forçado, nada a ver. E quando veio aquela sexta temporada... O Castiel. O Castiel. Eu não faço ideia do que você tá falando. Que pergunta, gente. Eu não entendi o que eu tinha dito. É. Não, mas é complicado. Porque eu vi esse The Fades, cara, eu fiquei bobo, assim, assistindo. Porque eles colocam uns negócios muito interessantes. E, tipo assim, pelo que parece, a equipe deles vai ter um fantasma ajudando eles, sabe? Tipo, e a galera, assim, com uma explicação muito boa e tudo mais. Então, fica bem legal. E não é nada muito complexo, nem nada. É só uma liberdade de poder colocar, dizer, sabe? De poder dizer que a morte não é bonita. Você vai morrer e não vai ser legal, sabe? E você pode ter uma série que vai passar nos Estados Unidos e não vai poder falar isso. Mais uma coisa desse falsismo americano? O problema é como você vai conseguir falar, né? Você... Eu só assisti a série... Na verdade, eu só assisti Community, né? Que voltou agora. E que tem uma referência de Doctor Who muito legal. Eu assisti Big Bang Theory. Serve? Você não gosta? Big Bang Theory saiu 2 episódios aí, pãs. Eu vou ver qualquer dia desse. Então, o mesmo, que eu vi foi o primeiro episódio de Tuna Halfman com o Ashton Kutcher, né? Enfim, a Tuna Halfman. Viu? Eu vi também. Vi no YouTube legendado no cantinho no trabalho. E é incrível, né? Two and a Half Men é uma série muito incrível. Porque eu consigo assistir um episódio inteiro sem dar uma risada. Enquanto não, todo mundo parece estar se divertindo muito enquanto tá assistindo, sabe? Então eu não consigo entender. Assim, sempre que eu falo, às vezes eu mesmo acho que tô exagerando um pouco. Mas aí quando eu pego um episódio randômico pra ver, é justamente isso que tem, né? Então é o que é esse episódio. É o Jake Tridman e o Ashton comendo alguém. Eu parei de assistir Big Bang Theory por causa disso, porque eu parei de dar risada. Quando eu assisti o episódio e eu não ri, eu pensei, bom, deixa pra lá. Foi assim que acabou a primeira temporada, no começo da segunda. Aí também, só que eu continuo assistindo até hoje, sei lá por quê. Uma sitcom nova, agora que legalzinha, é com aquela menina que fez a amiga nerd da telefone. Eu vou escrever, peraí. bora aí. Brincadeira do copo com live, deu. Ah, que saco, eu tô longe do computador, agora eu tenho que chegar perto. Não, eu vou ler, peraí, deixa ele escrever. Live já escreveu. Two Broke Girls, vale a pena, sitcom com a amiga nerd da Natalie Portman, então, ó. Ah, oi. Entendeu? Nossa, eu não vejo mais nem que me paguem dinheiro. Por quê, gente? Que nada que tenha, nenhuma pessoa que tenha qualquer relação com o Thor, eu vou assistir. Como assim? Ah, o Johan não gostou de Thor, esqueci. Nossa, mas nunca mais vai ver nada com a Natalie Portman, por exemplo. Não, vocês não acham ruim Big Bang Theory também? Eu também, vou ser radical aqui também. Eu quero ver. Mas Johan, sabe como é que é? Big Bang Theory é ruim. Ah, é. Assim. Não, mas vou me recusar pelo resto da vida assistir qualquer coisa com qualquer um de Big Bang Theory. Aqui quem é amigo da Natalie Portman é meu inimigo. Peraí que tá rolando outra mensagem no tabuleiro, deixa eu ler aqui. Ali era legal ele falar alguma coisa. Não, ele escreveu muito fofa. Foi só isso. A menina é muito fofa mesmo. Chega de rant, né, gente? Chega de rant. Ah, eu queria falar que a gente... Ah, é? Cadê a promoção do Johan? Ah, a promoção. Eles pra falar ainda, pô, do falso riso. O problema é como que você vai fazer isso. Então semana que vem eu falo. Se você quiser escrever tudo, eu leio tudo. Não tem graça. Eu posso falar das séries que acabaram, os animes que estão acabando. Ó, gente, tá acabando, hein? Pois é, isso tá me dando medo. Já saiu o primeiro da próxima temporada, hein? O que foi? Saiu já o primeiro episódio dessa temporada de agora, hein? Oh, meu Deus. Ika Musume 2, hein? Já começou, hein? Tá começando. Tá acabando tudo. Aí acabou... vem aquele inferno de assistir 20 episódios de anime por semana pra poder gravar essa porra. Acabou. E o pior é que, tipo, eu meio que não posso mais fazer. A gente não pode mais parar de fazer. Que é o que o povo só mais gosta, né? É sempre os recordes de comentários. Todo mundo ama quando a gente faz preview. Mas é coisa mais legal mesmo. Ah, não é? A gente fez um review mó legal de Gonçalves Samada Estaca, tem mó orgulho. Foi legal mesmo, mas não tem. Gonçalves Samada Estaca, Gonçalves Samada Manzai, tô até errando o nome do bagulho. Mas olha, quem não assistiu Nichijou, recomendo. Quem não assistiu Hanasaku Iroha, recomendo. Tem vários animes aí dessa temporada passada que foram muito bons. O que acabou? Ah, acabou bastante coisa. Nichijou, que não acontece nada? Das meninas? Não acontece nada? Nichijou, aquele das menininhas? Começar a falar mal de Nichijou, eu vou embora, hein? Foi só uma pergunta. É das menininhas aqui. Ah, tá. É o feito pela KyoAni, o melhor estúdio de animação do universo. Todo mundo tá discutindo, não. Não, mas é muito bom, cara. É muito engraçado. É muito engraçado. Ó, acabou Hanasaku Iroha, acabou aquele Meiro, Ikoku Meiro no Crosse, que é daquela francesinha, né? Naquela japonesa na França, na verdade. O Kami-sama no Mochou tá ainda? Não, acabou também, acabou essa semana também. Penguin Drum vai ter 26, né? É, Penguin Drum vai continuar. Nichijou já era da passada, né? Uhum. Aí acabou. O Zag Drop acabou. Aquele Yuru Yuri, esses dos que eu assisti, né? Que o Yuru Yuri, quer dizer, o Number 6 também acabou. Acabou umas coisas aí, os que eram da que é o Sag Drop e o Number 6, que era da Noitame. Como é que é? Do Noitame, né? Acabaram com 11 episódios. Noitame, cara. É sempre no 11, né? É. O Number 6, cara, eles arrumaram. O final foi bom, mas o recheio foi mais ou menos. Mas aí a gente pode falar disso quando for falar do. No preview, né? Até porque os próximos dois animes do Noitame tão estranhos, né? O que tá acontecendo com esse bloco? Cara, e Shaft, que não lança mais nada. Que não... Pois é, o que aconteceu? Que não tem um anime do Shaft na lista. Nossa, cara, eu olhei de novo, eu falei mais uma vez. Sem nenhum anime do Shaft, porque... Ah, é engraçado que assim, antes tinham três, né? Na mesma temporada. É que não tem onde pôr dinheiro, cara. Eles estão guardando dinheiro dentro do estúdio e tá empilhado em caixas e mais caixas. Eles estão fazendo as produções de Bakuto Monogatari, né? Tão fazendo filme. Estão fazendo Kizu Monogatari e anunciaram uma outra continuação também de Bakuto Monogatari, que vai ser em série de TV, se não me engano. Não é continuação, né? É tipo no mesmo universo, na mesma série de livros. O Kizu Monogatari eu sei que é um prequel. O outro eu não tenho certeza. Peraí que o tabuleiro do live já falou alguma coisa. Falou... Eu tô assistindo... Ele tá assistindo três X-Factors, o live. O Austrália, o US e o UK. Parabéns, vou bater palma. Parabéns. Você consegue desperdiçar o seu tempo de uma maneira muito bonita. Enfim, chega desse rant caótico. Mas, pô, é verdade, eu vou falar por ela, pro ele, que tem uma menininha, uma loirinha. De onde que ela é, o Chris? O Live? Oi. Ela é adorável. Aquela que a gente viu? Nossa. É, ele me passou, ela passou os vídeos. Ela passou pra fase seguinte, cara. Passou? Eu vou assistir, então. Passou. Ela é do UK ou ela é do americano? UK. É do UK. Do americano. Tá certo. Eu vou baixar, então, porque ela é muito fofa, né? Fala sério. O americano tá bem bom. Não apareceu nada bom ainda naquele programa. Tá, é muito pretensioso, entendeu? Então não passa mais o mexidão. Então, não, a gente não entendeu. Os truques que eles usam pra poder causar... Os truques sentimentalistas, entendeu? É, soam mais falsos na versão americana, são ingleses, sei lá por quê. Ah, o Simon tá nos três? Não, só na saiu da versão inglesa pra assumir a versão americana. Caraca, ele é chato pra caramba mesmo, né? Ninguém aguenta esse cara, né? E assim, não, ele fala. E assim, só que tem X Factor nos Estados Unidos, pra mim não faz sentido. Porque é um plágio de American Idol, entendeu? Então já tem American Idol, tem X Factor pra quê? Pra é meio, não sei, não faz muito sentido. Mas... as pessoas que gostam assistem qualquer versão que vier, ué, por que não? É porque eu não sei como é que não rola o processo de plágio ali, porque é igualzinho. Porque programa de calouro, é, velho, quem ia ter que processar eles é o Raul Gil, né? Então, não tem como você processar por isso, né? O Silvio Santos e o Pedro de Lara. Não é exatamente uma ideia original, né? Então não tem muito, vamos processar. Não tem porquê. Se fizesse o X-Factor com o Que Maravilha, ia ser bom. Na verdade, eles colocam mudanças, assim, o suficiente pra poder não dar plágio, né? Tipo, agora na parte final, né? Que cada jurado vira mentor de um grupo de gente de dados, tá? Pedro de Aranha. Lá. Tá começando a dar medo falar com ele. Tantas coisas que eu queria falar. Eu voto pelo Live de vir pro São Paulo. É. Todos nós votamos, agora só falta ele. E a gente vai falar da promoção de aniversário do JCast? Não sei, pode falar. Só que vai esperar ele voltar. Cris? Alô, Cris? Tô aqui. Aê! Aê! Aniversário? Qual era a promoção? Caiu! Aê! Não é pra falar, então. Deixa eu falar. A promoção é assim. Quem contratar uma internet nova pro Live ganha alguma coisa. No caso, uma internet nova não adianta, porque ele não pode ter outra, né? Então ele tem que mudar. Ele tem que se mudar. Ou seja, isso. Quem dá um quartinho pro Live morar, leva um DVD de Summer Wars. Isso. Botou. Live, a promoção foi definida. Quem te der um quartinho pra você morar, aqui em São Paulo, pode ser, ou qualquer outro lugar, qualquer capital. Caiu de novo! Oi! Dá tchau, que não vai dar pra gravar, não. Tchau! Depois a gente fala da promoção ou a gente fala da promoção sem você? Fala sem mim. Tá bom. Qual é a promoção, Yohan? É assim, como eu falei, ou não falei, né? Recentemente eu fui viajar, voltei e, né, a gente não vai ter nenhuma frase de efeito, tipo, quem faz aniversário do JCast, mas quem ganha presente é você? À vontade, eu só não quero fazer parte disso, mas se você por que quiser, não? Por que não? Tô aqui no canto, quietinho. Se você não fizer parte disso, não pode fazer. Por quê? Porque sim, você é o dono do cast, né? Então, desculpa, não pode não. Foi mal. Então deixa aí, o pessoal vai ficar sem. Mas tirando babaquice de lado, eu trouxe um DVD do Summer Wars pra dar de presente. Assim, né, o pessoal fala que eu gosto de dar presente, tá? Pra mim, né? Aliás, o que você trouxe pra mim dessa viagem, que até agora não eu chegou aqui? Eu já te falei. Não, mas não chegou porque, calma, né? O correio tá em greve. Quer que eu faça o quê? Vem entregar pessoalmente. Ah, é claro. Uhum. Mas é um DVD do Summer Wars, bonitinho aqui, com a caixinha, tudo muito bonito mesmo. A caixa em alto relevo, brilhante. Muito, muito legal. E aí a gente precisa de alguma ideia pra uma promoção, né? Que até agora a gente não conseguiu pensar em nada. Então, o que que acontece, né? Quem tá ouvindo vai dar sugestão de promoção. Então, é o que você tem que fazer. Você tem que dar uma sugestão numa promoção que você acha que você vai ganhar. É, né? É, isso. O que acontece? O cara que ganhar na pré-promoção, que é a decisão da promoção, ele ganha duas coisas, né? Ele ganha o mérito de ter sido responsável por escolher a promoção e ele ganha a possibilidade de escolher alguma coisa que ele tem mais chance de ganhar. Então, sei lá, se você joga golfe muito bem, você pode propor um torneio de golfe. Ou seja, quem ganhar a primeira parte da promoção não ganha nada. Não, que eu vou falar, não vamos ser injustos. Quem ganhar a primeira parte da promoção vai ganhar um prêmio surpresa. É surpresa, não vou falar o que é, mas vai ganhar alguma coisa. Mas tem que inventar uma promoção legal. Hã? Você não tinha morrido, não? Ele já caiu de novo. Ele vem da lei, não, oi, sonho. Mas então tá aí, ó. Quem inventar uma promoção legal vai ganhar um presente. Quem ganhar a promoção vai ganhar o DVD. Agora, certo? Se ninguém inventa porra nenhuma, esse DVD é meu. É teu cacete. Vai ter auditoria, ó, familiares, parentes e amigos de live de Darkonix não podem participar da promoção. Não vai sobrar ninguém que ouve. Olha que absurdo! Ei! Ei! Eu vou chamar. Como é que era que o Faustão chamava? Lembra que tinha uma auditoria? Sempre que ia fazer algum sorteio, tinha a auditoria do lado. Oi? Vou fazer uma auditoria, não vai poder nenhum. A mãe do Darkonix pode esquecer. Esquece, não vai ganhar o DVD, desculpa. E se, sei lá, o Zé das Couve ganhar, sabe? Quem é o Zé das Couve? É um cara que dorme aqui embaixo, é um amigo nosso. Pois é. Eu vou ter que falar com essa pessoa, nós vamos nos corresponder. Antigos participantes e participantes e. Feminino de participantes é participantes. Não. Participantes, participantes. Eu não estou procurando feminino, eu estou procurando, tipo, participantes atuais. O elenco geral do JCast não pode participar. Pode, ó, vamos. Vai ser o seguinte, nós vamos. Futuros ver. Participantes podem participar? Pode. É, nós vamos ver. Vamos ver qual vai ser a promoção que o pessoal vai inventar. Quem inventar mais legal vai ganhar um presente de surpresa. E aí a gente vê como é que vai ser. Eu vou inventar as regras pra não deixar o Mike manipular essa promoção. Ei. O Darko manipular a promoção, certo? Eu garanto pra vocês. Eu proponho um torneio de Caterin. Você vai perder de mim? Eu vou ganhar então. De mim. Ah, opa, eu vou ganhar. Bom, então, tá bom. Então o recado é esse. Na minha viagem a lá Doctor Who, que eu fui com aquela camiseta que eu e o Mike compramos dos 11 doutores e parecia que eu era o Doctor Who, ou o Doctor só, dependendo de qual temporada você tá vendo. Que alguns, né? Algumas temporadas chamam ele de Doctor Who. Ah, é? É. O quarto tá lá. É Tom Baker as Doctor Who. É. E aí, meu, nossa, a parte que tinha. Ah, não, sim, mas na listagem, né? Nos créditos. Não, o pessoal não chama ele de Doctor Who, mas tá lá o nome dele, o nome do personagem é Doctor Who. Aham. Uhum. Não é só Doctor. Agora, hoje em dia, na temporada atual, parece só Doctor. E aí, meu, aí foi muito legal, porque a parte do que tinha os ingleses lá, que é a parte do Harry Potter, do parque do Harry Potter, a galera reconheceu, ficou maluca, me deixou passar na frente, na fila, e caramba. Foi muito da hora. Muita gente veio falar comigo, muita gente. Tipo, os fãs de Doctor Who pelo mundo. Mas já que tem gente reclamando que a gente fala muito de Doctor Who... Da onde tá vindo esse homem, meu Deus? Oi? Fala, oi, eu sou o Goku. Ah, mon cou. Sur tes terres, il fait si froid. Cet hiver qu'en faire, ne vois-tu pas? Que du sol au ciel, de ton état, tout n'est que gel, réchauffe-toi. Il faudra bien que tu t'avances si on veut combler la distance entre nous. Então, Catherine, é interessante porque... Deixa eu tossir, peraí. Deixa eu me enrolar, que tá frio. Então, interessante que eu acho que nunca, ou quase nunca na história do JCast, a gente falou de jogos, né? Eu lembro que teve um Goes Off com o Luan, com jogos que ele tinha baixado e pãs. E teve um programa que nunca foi ao ar, que era o Mark II, onde a gente discutia um assunto enquanto a gente jogava Bomberman no emulador do Super Nintendo. Aí depois a gente jogou outras coisas e tal, a gente tentava botar o Levin pra jogar e tal. Só que tinha ficado uma coisa tão bagunçada, provavelmente quase tão bagunçada quanto a gravação do Rant desse programa que tá indo ao ar agora, que a gente preferiu não colocar. Só que esse vai de qualquer jeito, né? Porque, enfim, é o que tem pra hoje. Não. Mas, enfim... O que que acontece? Saiu esse jogo, Catherine, que... Para de ler Turma da Mônica. Que... Como é que você sabia que eu tava lendo Turma da Mônica? Mentira, eu não tô lendo Turma da Mônica. Ah, jura? Que é feito pela Atlus e pelo mesmo time de Persona, né? Do jogo de Persona. Do 3 e do 4. Do 3 e do 4. Do 1 e o 2, não? Não, não. É a galera do 3 e do 4. Eu tô querendo muito jogar o 1 e o 2, né? Eu vou tentar emular PSP. Inclusive, quem estiver ouvindo, se tiver dicas pra emular PSP no computador, ou sei lá, em qualquer... Não sei se dá pra emular. Será que rola de emular PSP no Android? Enfim. Você acredita que eu tenho aqui o jogo original do Persona? Eu tenho um pra Play 2. Cadê? Qual? Cadê? Ah, tá aqui. O Persona Qual é você? Persona 3. Por que que você tem isso? Um amigo meu me deu o jogo de presente, assim. Ele falou, você tem um Play 2? Eu falei, tenho. Então toma, e me deu. Eu ia te falar, ah, manda aí. Mas aí eu lembrei que eu tenho uma versão hackeada que é com áudio japonês e as legendas em inglês, né? É. Que é bem mais bacana. Queria que Catherine fosse assim. Eu acho que um dos pontos negativos de Catherine é a dublagem em inglês. Né, cara? Por que que não colocaram? Será que é muito... Pô, um Blu-ray deve sobrar espaço. Ah, hoje em dia você Heavy Rain, você pode colocar em 4 línguas diferentes. Por que você não pode colocar em japonês a porra do jogo, não. Mas isso que eu gosto muito da série Hack, né? Pelo menos no PS2 a série Hack sempre tinha a opção de você colocar o áudio em japonês. Eu joguei tudo. De Hack? Saiu de Dot Hackers pro Play 3, pro Play 2, eu joguei. Você jogou aquele GU? Joguei. Cheguei a jogar o GU, não. Inclusive até os outros, eu parei no terceiro. Não cheguei a fechar nem o terceiro. Eu adoro Dot Hack. Acho... Catherine, isso? a gente tem que fazer um review de Hack, o primeiro Hack do anime, qualquer? É o Sign, Dot, né? É, Dot Hack Sign. Adoro Sign. Eu adorava quando tinha 13 anos, vou ter que reassistir pra ver se ainda adoro. Mas enfim, Catherine. É engraçado porque eu não iria comprar o jogo agora, mas ele saiu com uma edição de luxo na pré-venda que eu não consegui me conter, né? Porque é a edição com os brindes mais legais da história. Pô, você ganhou a cueca, então? Eu tenho a cueca. Caraca, cara, que legal. E visto eu vestindo ela aqui agora, mas não estou. Mas é que, se você quiser, eu visto. Eu posso abrir aqui a caixa de pizza e colocar. Eu ligo a webcam pra você. Você quer? Quem conhece tá falando comigo? Com você. Ah, não. Obrigado. Vem a cueca que o personagem principal usa no jogo, a camiseta que a própria Catherine aparece usando. Que são os corações do Zelda, não é? Isso. Uma caixa de pizza, o que mais? Vem tudo dentro de uma caixa de pizza, né? Veio o artbook com a trilha sonora. O CD da trilha sonora. É um mini artbookzinho, né? É, um filhotinho. E tem mais alguma coisa. O que, que é? Falaram que ele é o dobro, mas é porque ele é metade em francês, metade em inglês, é isso mesmo? Isso. O artbook, é isso? É, sim. É que falaram, porque é o dobro da versão japonesa, mas... Quanto que você pagou pra mim, vamos dizer aqui? Foi... Deu uns 80 pau. 85 pau, uma parada assim. É só isso, cara? Caramba. Foi isso? Eu paguei 69,90 no jogo. Reais? Dólares, hein? Dólares. Eu paguei 69,90. Onde que você comprou essa porra? Comprei lá nos Estados Unidos. É só maluco também? O que você vai fazer? Não, por que não? Estados Unidos é tudo mais barato, cara. Se quer comprar jogo, tem que comprar da Europa. Ou do Japão. É, sabia. Não sabia mesmo. É rico mesmo, vai jogar pra foda. Não, cara, eu cheguei lá, olhei o jogo. É, tipo assim, tanto que nem foi combinado, a gente nem combinou de jogar o jogo, nem nada. Não, eu não sabia que você tinha comprado, né? Eu só vi você comentando no Twitter. Eu não sabia também. Eu tinha visto o pessoal do Sankaku falando pra caramba e o Hugo lá do Tsundere, que eu falo com ele de vez em quando, e ele tava falando, comentando das fases e tudo mais. Eu falei, ah, bom, tá aí um bom jogo pra comprar. Pelo menos ele não correu risco de taxação nem nada. É verdade. É. Mas enfim, o jogo ele foi anunciado desde o Persona 4 do PS2, né? E nessa nova geração, todo mundo espera um Persona 5. E até então, até agora, até bem recentemente, ele não tinha sido confirmado, nem anunciado, nem nada. Aí anunciaram o Catherine, que era com a mesma equipe, ele tinha um estilo visual muito parecido, e tinha pesadelos, e parecia fazer parte do universo Persona quando as primeiras imagens começaram a surgir. E quando anunciaram, todo mundo esperava um RPG, né? Do e você nada, sabia que o Vincent aparece no Persona 3, né? No Persona 3, na versão de PSP. É de PSP só? Só no remake do PSP. Que aí ele tem, né? Aparece ele lá, se você tem que fazer umas coisas e tem uma missãozinha pra você falar com ele. Aí ele conta sobre os pesadelos dele pra você e tudo. Ele não aparece não com o nome dele, né? É, não, é The Drinking Man, aparece um negócio assim, o homem do bêbado. Então. Exatamente. Que é o que ele faz o jogo inteiro, né? Escreve muito bem. Nós vamos falar dos personagens do jogo? Não, deixa eu acabar de explicar. Quando o jogo tava pra sair, descobriram que não era um RPG. Era um jogo de arrastar blocos. E todo mundo ficou se perguntando como exatamente seria essa merda. É, eu lembro que quando lançou as primeiras imagens, que saiu a capa e tudo, o pessoal ficou, nossa, né? O que vai ser esse jogo? Um novo Persona pra adultos, né? Vai ter sexo, vai ter tudo isso, blá blá blá. E no final, né? Foi totalmente diferente do que todo mundo imaginava. Uhum. Ele não é mais pesado do que nenhum Persona, na verdade, né? Porque a série Persona, ela mexe muito com isso. No máximo, acho que aconteceu você vê um decotinho a mais e tal. É demais. É, parece umas pessoas peladas de lado. Ah, mas aí não conta, né? Se a pessoa tá pelada, mas você só consegue ver o ombro dela, não conta, né? Conta como encenação, né? Pra classificação etária, conta. Ah. Bate sempre na tecla de que Catherine não jogou pra adulto, né? Pra adulto, seja por um motivo ou por outro. Isso é uma coisa que é muito comentada, assim. Pela temática, ou porque tem um pouco de sexo, ou por seja lá o que seja. Eu acho que mais pela temática, mais pelo... pela psique da coisa, eu acho que ele seria pra adultos mesmo. Eu não sei porque pessoa... ele é um jogo sobre a vida adulta, né? Sobre é sobre a coisa mais complicada do universo, né, cara? Que são relacionamentos. Né? Então, não dá pra ficar mais difícil que isso, né? É um dos grandes problemas da vida adulta, né? É, na verdade ele é adulto não porque ele não seja possível ou recomendado pra adolescentes. Ele só não vai ser interessante, né? É. O nego vai olhar aquela discussão e falar, meu, pra que isso? Ele trata de problemas muito, muito característicos, né, Gi? Uhum. Você tem que ter uma experienciazinha pra você entender um pouco do que eles estão falando. Então, o Vincent Brooks tem 32 anos, ele é programador e ele tá lá vivendo a vida normal. Ele namora a Catherine com K, que é uma moça que ela faz o quê da vida? Ela trabalha numa empresa de gravatas, né? Alguma coisa assim. É alguma coisa bem assim. Uma empresa que faz roupa, eu acho. Antes eu queria fazer só uma pequena nota. Vamos comparar a forma de apresentar o personagem da nossa amiga Dri com a forma como eu e o Live fazemos. Por exemplo, vocês perceberam que não houve nenhuma pausa na hora de falar o nome do personagem. Por quê? Porque ela não precisa olhar na Wikipédia. Ela sabe até o sobrenome e a idade do cara. Desculpa. Ela até tava folheando o manual que fala essas coisas pra ver mais. Prossegue. Enfim. Ele namora essa moça, que também tem 32 anos. E que é uma mulher comum. Ela é um pouco chata, um pouco implicante. Ela gosta muito de doces. Ela flutua muito, né? Tem hora que ela é bem... Ela parece uma pessoa legal. Você olha pra ela, nossa, que garota legal, né? Aí no minuto seguinte ela tá dando um chilique. Eu acho que ela é bem legal, mas ela gosta, tipo, de se fazer de durona, sabe? Sim. Ela é muito, muito doce, muito cheia, muito amorzinho. Mas ela prefere manter uma distância. É isso que eu acho, assim, do personagem. Sei lá. Eu acho que ela é o personagem mais incrível de todo o jogo é ela. Sim, sim. Ela se comporta muito, muito, como várias pessoas que eu conheço. Exatamente. Ela é bem... instável. E você percebe que ela gosta do Vincent, mas ela cobra ele. Quem não cobraria, né? Porque o cara é uma nerda. Ele tá sempre fodido, sem dinheiro. Ele mora num apartamento mó pequeno, tipo... Uhum. E vale a pena... A vida dele enche a cara, né? A vida dele enche a cara todos os dias. Ele bate ponto no bar todos os dias. Vale a pena ressaltar que esse jogo é japonês e que essa coisa de ter dinheiro é muito importante lá, entendeu? É, exatamente. Então, tem várias pesquisas que saem em sites, não só o Sankaku, em vários outros sites, mostrando assim que as mulheres no Japão, a primeira preocupação que elas têm em procurar, quando elas acham um parceiro, ou então quando elas encontram um parceiro, ou procuram, é de saber se esse cara tem dinheiro, se esse cara trabalha, se esse cara, sabe, tem uma vida que, se eles quiserem ter uma família, isso vai ser possível. É, exatamente. Então, é uma preocupação muito presente, porque esse jogo foi feito no Japão, então a gente tem que entender também por essa perspectiva, entendeu? Oh, sim, e lá, a cobrança não é nem só da Catherine, né? Da família dela também. Não, mas daí a cobrança familiar, isso aí vem, né? Isso aí você pode achar em qualquer cultura, né? De que ela tá ficando velha, né? Que ela não tá ficando velha, mas ainda pra ter filhos, né? As mães já acham que já passou, né? Então, olha, você tá ficando velha, tem que ter filho logo, você tá com esse cara aí que não faz nada, blá blá blá. Mas então, ela já tem 32, né? 32? 32. Ela tem 32. Pra ter filho, recomenda-se que você tenha antes dos 35. Então ela já tá. Se ela quer, é melhor começar a pensar nisso logo. Não, você pode ter depois. Hoje em dia já até dá. O problema dá. Se tiver um filho com 40, quando ele tiver 15 anos, sabe? Você vai estar já meio debilitado, entendeu? Vai ficar complicado, assim, né? É, exatamente. O recomendável, o mais saudável, é que você tenha até os 35. Pode ter depois, mas não é o ideal que se faça planos pra que isso aconteça. Enfim, ela não parece ser uma má namorada nem nada, mas pelo contrário, é ele que parece ser um cara... Exatamente. A gente acaba vendo ela como uma figura chata porque a gente vê o jogo pelos olhos do Vincent. Exato. E como o Vincent, enfim, ele não é um exemplo de pessoa, ela pega muito no pé dele. E aí você fica com essa impressão, que mulher chata fica pegando no pé dele, mas se você for parar pra analisar um pouquinho a forma como o Vincent age e guia a vida dele, você vê que ela meio que tem razão. Exato. Eu fiquei apaixonado pela Catherine com K. Eu falei, cara, essa mulher tá certa. Ela tá fazendo tudo que ela pode. A hora que deu umas complicadas lá, eu fiquei meio suspeitando dela e tudo. Eu levei esse jogo muito pro lado pessoal. Deu pra perceber, o Johan tá me falando que isso mexeu com ele de uma forma assim. Ô, cara, eu joguei só esse jogo só de madrugada e sempre com sabe, um pouco de sono a mais do que eu deveria. E, cara, eu sonhei muitas vezes com esse jogo. Às vezes, velho. Eu sonhei algumas também. Eu não sonhei, mas eu só fechei o olho que comecei a empurrar blocos. Não, isso aí quando eu tava jogando, certeza. Mas, caraca, eu sonhei várias vezes, cara. Eu sonhei de acordar assustado, assim, tipo... Não, não quero escalar nada. Eu não parei de jogar, né? Eu acabei o jogo e comecei de novo pra fazer outro final. É, eu vou fazer isso também. É, recomendo. Bom, enfim. E... O jogo se passa basicamente em 8-9 noites, né? Uhum. E a primeira, ele tem o sonho pela primeira vez. Uhum. É, aí sonho... tem o negócio do motivo, né? De que o que tem umas certas situações que nós, a gente não vai ficar dando muito spoiler também, né? Vai que o pessoal vai ficar. Mas então tem umas certas situações que levam o cara a ter um problema com essa namorada dele, e aí ele começa a ter uns sonhos muito estranhos, né? Que era isso que tu tá falando. É, na verdade, antes do problema, ele já tá tendo sonhos, né? Uhum. Ele sonha, a primeira coisa que ele faz. Mas é porque ele já tá vindo esse problema, a gente só não viu ele ainda, né? Uhum. Mas enfim, tá rolando essa coisa que os homens estão tendo esses sonhos onde eles têm características de ovelha, né? No caso do Vincent, a gente só vê ele com chifrinho, mas pelo visto, o jogo leva a crer que essa é a forma como a própria pessoa se vê. É. Os outros homens que estão no sonho também veem ele como uma ovelha, da mesma forma como você vê os outros como uma ovelha completa, em humanoide, assim, né? Em duas patas. E eles têm que arrastar blocos pra subir essa torre que tá se desfazendo. E é basicamente isso que eles têm que fazer, eles têm que sobreviver. Só que, logo de cara, a gente descobre que se o cara cai na torre, de cima da torre e morre, ele morre na vida real também. É. E são blocos da altura do personagem, né? É, eu fiquei pensando muito sobre isso. De que se eu encontrasse esses blocos na vida real, eu não ia conseguir subir no bloco. Eles são muito altos. Eles são de pedra, eles são muito pesados. Não, se imagina, um negócio totalmente liso. Nossa, pra você se subir, você tinha que ser... Se você conseguir levantar assim, agarrando no bloco e levantar com o braço, tem que ser muito forte. Realmente. Isso explica por que o personagem mais difícil de salvar é aquele policial gordão, né? É, na verdade tem vários gordinhos, né? É geral, é. Mas o policial é o mais. É. E o vendedor, né? É, o do topete. O topete é só gordinho, mas o policial é três vezes o topete. Inclusive, os personagens... tem toda uma história, o background do Vincent, né? O Vincent tem os três melhores amigos de boteco dele. E a Catherine com o Kai estudaram juntos no colégio. Eles, a Erika, que é a garçonete. E os outros dois também. Só o Toby que não é estudou. É verdade. Tem o Toby, que é o novinho. Tem o Orlando e o outro é o... O Johnny. O Orlando, o Johnny, a Erika, a Catherine com o Kai e o Vincent eram colegas de colégio e que continuaram amigos. Só a Catherine que tinha se separado do grupo e reencontrou eles num desses encontros de ex-colegas de turma. E foi ali que eles começaram a namorar. Uhum. Aliás, uma coisa interessante sobre o Toby, que é o mais novinho, que é apaixonado pela Erika, é que ele é o único que não tá tendo sonhos, né? É, ele fala que ele é um cara tranquilo, ele não tem problemas, ele não tá tendo sonhos com nada. Ele tem, sei lá, o quê? 18 anos? 17? Não sei se ele é tão novo assim, mas ele é bem novo. Sei lá. Ele tá bebendo cerveja, né? Até aí. Eu imagino que ele tem, sei lá, uns 21, por aí. Porque todos os outros são tritões. Eu acho que deve ter idade. Todos os outros são tritões, sabe? Então, se ele estiver na casa dos 20, ele ainda é considerado bebê. Ah, é, a gente deixa de falar. A Love is Over, a edição de Lucha, vem com uma capa de travesseiro também. Ah, que legal, caramba. Com a Catherine com C estampado. Isso, com a Catherine com C. Não tem. 23 anos. 23? 23. Então, perto dos outros, de todos os outros que são trintões, né? Ele é bem, bem moleque. É, enfim. Ah, e aí o negócio é o seguinte, a dinâmica é, durante a noite, quando você tá dormindo, você enfrenta esses desafios. E aí você acorda, tal, você tá no seu apartamento, aí sempre quando você tá no apartamento acontece alguma coisa, né? Uhum. E aí, geralmente vai aparecer a Catherine com K, ou então a Catherine com C, e você vai ter as animações que são feitas pelo estúdio 4C, né? Ou 4 graus centígrados. O que eu chamo de 4C, porque eu acho bacana, porque começando 4C e ver o futuro, sabe? E é um estúdio que é bem legal, cara, que fez umas coisas bem interessantes. É, as cenas de anime são bem bonitinhas. É. Às vezes você me dá uma... Às vezes elas não são muito bem animadas, não. Em alguns momentos dá aquela irritadinha assim, sabe? Podia ser melhor, mas... Não é nenhum primor, mas é sozinha. As cores são muito bonitas. Eu achei a paleta de cores das cenas de anime muito bonita. Inclusive, o jogo alterna muito em cenas em anime e CG, né? É. E não fica tão estranho assim, né? Tão gritante a diferença. Você... É bem orgânico. É. então, eu acho que na verdade é o seguinte, pra Play, ele saiu, esse jogo saiu simultaneamente pra Play 3 e pra Xbox. Só que o que acontece é que o Xbox é DVD, né? Então, eu acho que eles não puderam deixar tão grande assim, ter as animações que fossem com muita qualidade, nem nada, porque, né? Ia ficar não, vai caber, não ia caber no DVD, né? É. E, tem e o jogo é exatamente o mesmo, né? É. Ah, mas o Force fez o Springham, você lembra de Springham? Sim, sim. É Memories, o Memories que é famoso. Não, o Force fez coisa pra cacete, o Force fez um monte de coisa. Inclusive, é alguma dessas animações... Uma das animações do Matrix, né? O do Animatrix. Sim, sim, isso que eu ia falar, essas compilações americanas, tipo a de do Animatrix, acho que a do Batman também tem alguma coisa do Force, e a de Halo também. E o Thundercats de 2011 agora é deles. Ah, é? São eles que animam. Legal, legal. Fizeram bastante coisa. Aquele anime do Detroit, Metal City, é deles também. É, sim, é deles. Eu lembro deles porque o site deles é maravilhoso. Depois põe um link aí, o site deles é muito bonito, assim. Eu nunca entrei, vou lembrar de colocar. Então, assim, bem legal. Mas, enfim, o jogo ele tem dois momentos jogáveis, né? Além das cutscenes e tal. Você joga em dois momentos. Você joga arrastando blocos no pesadelo e você joga no bar, no Stray Ship, que é quando o jogo ele fica com quê de visual novel. Você só fica andando pelo bar e conversando com as pessoas e tomando decisões, que essas decisões elas influenciam numa barrinha que você tem, que de um lado você tem um anjinho vermelho, do outro lado você tem um anjinho azul, e dependendo da decisão que você tomar, ele vai mais pro vermelho ou ele vai mais pro azul, e isso influencia no final que você vai ter no jogo. Os anjinhos, eles não representam necessariamente bem ou mal, é mais como ordem e caos. E é no bar que você conversa com seus amigos, que você conhece pessoas que você vai ver como ovelhas depois, dentro do sonho, porque as pessoas estão todas sonhando o mesmo sonho. Embora... Sonho que se sonha junto, é realidade. Tipo isso. Embora quando eles acordam, eles não lembram direito do sonho. Isso. Só lembra que é o sonho que tava morrendo, é o sonho que tava fugindo, é o sonho que tava escalando, mas não lembra. Porque, na verdade, é um fenômeno que tá localizado. É tipo, é na cidade deles que tá acontecendo isso. É. Então é televisionado, você mostra, entendeu? Aparece os caras, assim, você rola esse mistério de que são mortes misteriosas. Porque tem um monte de gente morrendo, vários caras. No começo, ele vai falando assim, são pessoas que você não conhece. Aí depois, conforme a história vai avançando, você vai reconhecendo os caras, entendeu? Os caras que estão morrendo, né? Porque o que acontece? Conforme as escolhas que você faz, as conversas que você tem com as pessoas, você consegue salvar muitos deles. Você pode salvar todos eles até. É porque, assim, o que eles... É porque tem um outro momento, que é quando você tá nas fases, né, subindo lá os blocos, né, entre uma, porque a fase é dividida, né, entre quatro setores, assim, ou até mais. E aí, entre esses setores, quando você acaba uma parte, você vai começar outra, você tem uma, tipo, como se fosse uma capelinha, assim, e você tem essa galera que tá subindo junto com você, que em grande parte vai ser a pessoal do bar, ou então vai ser uma outra galera, e você só vê eles em forma de ovelha, e eles têm um detalhe outro, um chapéu, ou então um óculos, ou uma roupa, assim, que é bem característica, que depois de um tempo jogando você vai captando quem é quem, e aí você consegue falar com essa galera no jogo, e aí você sempre vai ter uma opção de responder, e vão ter sempre duas respostas diferentes, que vai pender pra esse lado, né, de causa ou ordem. É. Aliás, nessa capelinha você responde sempre uma pergunta pra uma voz, né, uma pergunta íntima relacionada, normalmente relacionada a relacionamentos, pra essa voz, e também influencia na sua barrinha, e a única parte que o jogo tem alguma interação online, né? Que a sua pergunta vai pra estatística e você vê a estatística de todos os jogadores que já passaram por ali, quantos responderam um ou outro. Não, e ele tem uma estatística própria, tem uma pesquisa própria, porque quando eu tava jogando, eu tava... se você jogar offline, ele te mostra uma pesquisa que eles fizeram online, sei lá quando. E eu achei mais legal que eu vi, porque, tipo assim... É dividido em homem e mulher, né? Isso, é dividido em homem e mulher, então fica legal de você ver a diferença nas respostas, né? Depois, quando você joga online, ele joga tudo junto, assim. Sim. Mas é bem legal quando offline também. E você vai ouvindo as histórias das pessoas, por que que você consegue salvar elas? Porque eles frisam que você tem que querer muito sobreviver pra conseguir escalar. O que é verdade, porque você tem que querer muito terminar aquele jogo pra conseguir passar por todas as fases e tal. Senão você desiste e vai embora. E é exatamente, isso aí é exatamente uma metáfora, assim, completa de um relacionamento, entendeu? Exatamente. Nenhum relacionamento vai sobreviver, sabe, sem esforço, sem paciência, sabe? Vai ter muitas horas que você vai estar preso, sem saber o que fazer, e você vai ter que pensar de de outro jeito pra conseguir alcançar, né, pra você conseguir entrar em harmonia. Então eles, essa escalada é exatamente isso, é pra frisar exatamente essa questão de que os relacionamentos são complicados, como se fossem labirintos, entendeu? É. Em que você tem que pensar sempre, não só em você, você tem que pensar sempre no próximo movimento, sempre em outra pessoa. E os blocos têm armadilhas, às vezes vai ter outras ovelhas subindo com você que vão tentar te atrapalhar, é toda a metáfora completa. É, e aí vai dar, tipo assim, essas, se você tiver uma ovelha lá, se você pode acabar matando essa ovelha, prendendo ela, isso vai influenciar no seu final também, entendeu? É. Vão ter coisas que vão acontecer durante o jogo que vão te influenciar. E é bem isso, né? Que é questão de concorrência, de que, né, você não quer perder. E as perguntas, assim, elas são muito honestas. São perguntas, assim, que eu fiquei até surpreso de ver, né? Porque eles perguntam umas coisas que, assim, se você estivesse jogando com outra pessoa, talvez você não respondesse sinceramente. Sim. E é interessante porque eu até recomendo que o seguinte, as respostas que você dá aí, dependendo da sua barrinha, você influencia no seu final. E se você quer fazer todos os finais, você pode, na primeira vez, jogar e responder de forma não sincera pra ver o final X ou Y. Mas eu recomendo que na primeira vez você responda de forma sincera, pra ver no que vai cair, sabe? Porque é interessante ver qual o futuro daquele personagem, ele sendo você, sabe? Tomando as decisões que você toma agindo da sua forma de ver as coisas. E... É, porque vai aparecer outra, a Caterine com... A gente falou da Caterine com K, né? É. E vai ter a Caterine com C, que é a personagem que aparece. Porque o negócio do mistério, isso fala na premissa do jogo, né? É de que, assim, que parece que tem uma bruxa, ou então alguma maldição, alguma coisa do tipo, assim, que ninguém sabe o que é direito, que tá atacando os homens infiéis. É. E aí, tipo, até o momento, no começo, o Vincent não fez nada, que é o personagem principal. E aí aparece uma personagem, que é a Catherine com C, que é uma, sabe, ela é muito bonita, ela é toda, se veste toda provocada, né, de forma... parece uma lingerie a roupa que ela usa pra sair na rua. Exatamente. Aí, e ela seduz o Vincent. Aí, daí pra frente, acontece isso. Ele começa a atrair ela. É, ele tá no bar, aí, de repente, aparece a Catherine e aí ele acorda com ela na cama. É, mais ou menos sem escalas, assim. É, e daí em diante, ela sempre aparece assim, sabe? O cara foi pra casa, dormiu e quando acordou, a mulher tá do lado dele. É. O que parece estranho, mas vale lembrar que ele enche a cara, assim, todo santo dia, né? Inclusive, é interessante que quanto mais você bebe no bar, mais rápido você fica nos sonhos. Então, o jogo te incentiva e te bonifica se você encher a cara. Aí você pode pedir vários tipos diferentes de bebida. Isso. E tudo mais. Você sabia que quanto mais você beber, menos opções tem pra mandar de e-mail, né? As respostas. Ah, é? Isso eu não sabia. É, então, tipo, você tem... Eu vi em algum lugar que se você ficar muito bêbado, ficar bebendo muito, tem uma hora que você consegue mandar uma mensagem de um jeito especial, tipo, sabe, mandar a Catherine se catar, xingar ela, coisa assim, tá ligado? Eu vi depois isso daí. Eu não vi direito, mas eu vi que era mais ou menos por aí. Mas é bem legal, você pode pedir, toda vez que você termina um drink, ou então um copo, eles te dão um fato sobre aquela bebida. Uhum. Porque o Vincent tá sempre tomando Cuba Libre, né? É. É o rum com Coca-Cola. Isso é Cuba Libre? É. É sim. É. Eles chamam só de rum and cola no jogo, mas nas trivias eles citam como Cuba Libre. Ah, então. E aí você pode, quando acaba, você pode pedir cerveja, saquê, ou então whisky. Whisky. É. E aí você começa... Aí toda vez que você termina de beber, ele aparece, assim, uns fatos interessantes sobre a bebida e tudo. E o jogo tem bastante achievement, pra quem gosta de achievement, de trophies, né? Tem troféu pra tudo. E, por exemplo, tem um troféu pra você conseguir todas as trivias de cada tipo de bebida. Tem um troféu pra cada final. Tem bastante... Quem gosta de platinar o jogo, tem bastante coisa pra fazer. Eu achei que fosse ter um troféu pra quem nunca sentasse. Toda vez que eu entrava no confessionário lá, eu ia direto falar com o bicho lá, sei lá que porra que é aquilo. Não vou falar, né? Senão vai estragar. Aí você vai, tem uma pessoa no confessionário assim pra falar com você. Eu nunca sentava direto. Eu sempre ia lá, falava com ela, ela mandava sentar. Eu falei, vai ter um achievement disso. Desde o começo eu fiquei pensando nisso. E não tinha. Pô, sacanagem. Não tem. No seater, né? É o achievement do cara que não gosta de sentar. Ele se recusa sempre a sentar. Eu me recuso a receber ordens de alguém que não me diz nem o nome. É isso que é complicado. Eu fiquei pensando. Claro, tipo, vou sentar aí. Eu vou ficar aqui até isso aqui cair ou morrer. Você podia ter uma opção de, tipo, sair da sala, entendeu? Exclusiva pro Johan. Mas é bem legal, porque ela ele sempre te dá várias opções. Assim, quando você tá no bar, você pode ficar no bar horas e horas, se você quiser. Inclusive, o bar chega a fechar. Inclusive, dentro do bar tem um fliperama, que você joga uma versão 8-bits do próprio jogo, né? Uma versão do pesadelo. Uhum. E que te explica sobre a mitologia dos personagens. Isso. Você só vai descobrir o que são no final. É. É bem legal. Eu tinha anotado um monte de coisa e depois eu percebi. Gibi. Se eu falar, é spoiler, né? Sim. E é uma legal a historinha, mas eu falei, pô, mas é spoiler. Que sacanagem. A única coisa que eu meio que tenho pra dizer é o seguinte: o jogo parece que vai ser muito intimista e tal, mas quando ele vai chegando no final, ele vai tomando áreas de persona mesmo, sabe? Com criaturas e uma coisa um pouco mais épica, maior. E não tão intimista, não tão só dentro da cabeça do cara. Eu achei que fosse ser uma coisa nos modos do que eles vão falando. Porque eles vão dando umas dicas, mas é como umas dicas meio, são umas dicas meio furadas, assim. Porque sim, você acha que, por exemplo, no começo você acha que é uma bruxa, aí daqui a pouco você acha que é uma maldição, aí daqui a pouco você vê que pode ser que seja uma maldição, entendeu? Eles vão te jogando, assim, pra vários lados, assim, e só no final mesmo que você descobre o que é. Outra coisa bacana que tem no bar é o jukebox, que... muitas pessoas gostam dos achievements, dos troféus, mas eu não vejo muita utilidade neles. Porque, enfim, você ganha e aí é só pra você mostrar pros outros, haha, como eu sou bom aqui, ó, platinei não sei quantos jogos, haha, sou bom pra caralho, sabe? Não tem uma utilidade direta. Nesse jogo, pra cada achievement que você consegue, você libera uma música no jukebox, que são músicas não só da trilha sonora de Catherine, como também da trilha sonora de outros personas e outros jogos da série Shin Megami Tensei, que eu falei... Eu falei de Persona, eu falei de Catherine, mas a Atlus tem essa série, né, Shin Megami Tensei, que tá aí desde o Nintendinho, que no Nintendinho era só Megami Tensei, né, o Shin é do Super Nintendo, e que tem um trilhão de spin-offs. A série original mesmo não existe mais e só sobrevive pelos spin-offs, que são universos paralelos, e Persona é um desses universos, o que acabou estourando mais aqui no Ocidente. Os japoneses amam Shin Megami Tensei, e a única coisa que esses jogos têm em comum é isso, é... você tem demônios, que são normalmente criaturas mitológicas, deuses de várias culturas diferentes, e que você pode contratá-los ou summoná-los, ou enfim, usá-los em batalha de formas variadas dependendo do jogo que você tá jogando, normalmente através do meio digital, com sei lá, no DS você tem um mini DSzinho lá que você pode summonar o bicho e tal, normalmente relacionado ao mundo digital, ao computador de alguma forma. Uhum. É bem legal, cara, o jogo eu gostei bastante, assim. Ele, tipo assim, tem até uma no começo, quando ele saiu, porque ele saiu em fevereiro no Japão, né? Uhum. E os japoneses começaram a falar que era muito difícil. É, o jogo ficou famoso por causa disso. A dificuldade de Catherine é uma coisa à parte, né? Principalmente o que falam sobre ela. É, exatamente, que assim, os caras começaram a reclamar pra caramba. Diz que o nível fácil era impossível, que tinha muita gente que não tá conseguindo passar do nível fácil. Uhum. E aí a própria Atlus, depois de um tempo, lançou um patchzinho pra deixar o jogo mais fácil. Colocou e a versão americana já é o jogo mais fácil, né? Então, só que o que acontece? Saiu um patch, certo? Pra versão japonesa. Uhum. Só que a versão americana, ela vem com patch, mas é diferente. Ela é alterada pra deixar o jogo mais fácil mesmo. Então os jogos... Deixar ainda mais fácil do que o japonês patchado? Exatamente. Ainda mais fácil que o japonês patchado. Tipo, coisas que eles falaram que a Atlus falou que não dá pra fazer num patch, que são mudanças estruturais. Ah, então, entendi. Eles falaram que as mudanças que eles fizeram na versão americana foram pra deixar o jogo mais fluido, melhor. Mas o modo hard ainda é igual. É igual o modo hard japonês. Quem quiser jogar igual do japonês, é só jogar o hard. O nosso easy aqui é o super easy deles, entendeu? E sim, as pessoas já reclamam muito da dificuldade. Não, eu vi gente por aqui falando que o easy é muito difícil e tal. Eu joguei as três primeiras fases no normal, depois eu botei no easy porque eu pensei, vou querer fazer os outros finais depois, então depois eu jogo no normal e no hard. É, eu fiz o contrário, eu comecei no easy e depois fui pro normal. É o que eu tô fazendo, agora eu tô jogando pela segunda vez no normal. Eu fechei no easy na primeira vez, agora eu tô fazendo no normal e é tranquilo. Assim, não é um jogo fácil, é um jogo que te dá trabalho, você tem que pensar, você tem que... Você ou não morre. Pensar. Oi? Ou não pensar, né? Porque aquelas fases, pensar. As últimas fases, da primeira vez foi por instinto. Não, o truque de Catherine é você fazer todas aquelas táticas, porque é o tipo de jogo que o seu personagem, ele não fica melhor. Quem fica melhor é você que tá jogando. Desde o primeiro momento, ele pode fazer tudo que você pode fazer até o último momento. Ele não ganha novas habilidades. Quem vai ganhando novas habilidades é você, com técnicas que você pode desenvolver sozinho, ou que as outras ovelhinhas acabam te contando durante o jogo. Ou com instinto mesmo, você vai aprendendo o negócio e vai descobrindo melhor o jeito que pra você é mais rápido de fazer. O jeito que eu jogo não é o jeito que você joga, não é o jeito que o Johan joga. Sim, várias vezes, sei lá, antes de eu chegar na ovelha que me ensinava a técnica X, eu já tinha feito a técnica X na fase anterior, sabe? É, exato. E então, assim... Eu acho que a fase que mais precisa é a do gelo, né? Que assim, que as dicas que ele dão são mais difíceis de imaginar assim, porque a dinâmica do gelo lá, ela é diferente, assim, né? É, a fase do gelo, ela é bem complicadinha. E ela é a que você morre mais... sem nada. Salvação, assim. Se você fizer um passo errado, você morreu e não tem o que fazer. Nada ali vai te salvar. E eu acho que as pessoas se desacostumaram muito disso, né? de você ter um jogo que você morre, um jogo que te frustra um pouquinho, né? Que não é só, sei lá, você não tem só aquela dificuldadezinha besta e pronto, passou. Porque hoje em dia os jogos são muito fáceis e facilitam muito a sua vida. É, exatamente. Tem jogo que faz sozinho, né? Se você quiser, ele faz sozinho. É, você vai assistindo o jogo passar na sua frente. Esse jogo é um puzzle, no sentido mais literal da palavra. É. Sabe, é um quebra-cabeça mesmo, você tem que parar, sentar e, tipo, começou a ficar nervoso, desliga, sai fora, que dá nervoso. Pelo menos pra mim deu. É, então. Tipo, mas... tem umas fases que, tipo assim, tem as fases que você vai subindo sozinho, tem as fases que tem os concorrentes, e tem umas fases que tem uns bichos te perseguindo. É. Você tem um limite de tempo e você recebe uns ataques. E essa fase, se você não tiver calmo, não tiver equilibrado, se você estiver meio nervoso porque você tá errando, cara, você não vai acertar nunca. Eu vou te dizer, e é meio desesperador, né? É. Tem um em especial que ele é a coisa mais besta do mundo, mas ele é meio aterrador, assim, você fica com medo dele, sabe? Então a tela vai escurecendo, você começa a desesperar e o bicho não faz nada demais. Ele só tá te botando terror, sabe? Ele só te apavora, só. Teve umas fases dessa que eu tava aqui jogando, morrendo de sono, já que eu, sabe, tipo, eu comecei a jogar às 3 horas da manhã, falei, não, vou jogar uma horinha só. Aí já eram 6 horas da manhã, eu ainda não tinha passado, sabe, não consegui desligar o videogame. Eu tava morrendo de sono, e aquela porra, aquele bicho gritando, e aquele... Ai, cara, os sinos, velho. Nossa, aquela porra do sino não parava de tocar, não para de tocar o jogo inteiro, cara. É terrível. Eu deixava no mudo, eu queria ouvir, porque as músicas, a gente falou das músicas, mas esqueceu de falar, as músicas são maravilhosas, né? São muito boas. A trilha sonora do jogo é fantástica. É, tão boa quanto a trilha de Persona. A trilha de Persona é linda também, sabe? E aí tem umas partes que toca o sino de igreja, mas parecia que a igreja era dentro do meu quarto. Blém, blém, aquilo me dá um ódio, cara. É, conforme você vai chegando no topo da escalada, ele começa a tocar o sino, né? Meio que pra te avisar. E tem umas partes, tem umas fases que você empaca bem no final, né, cara? Geralmente são os desafios mais difíceis, assim. É. A coisa mais frustrante é quando você tá... Acabou de passar por uma coisa muito foda e você tá, tipo, nos dois últimos degraus. Os dois últimos degraus da subida e aí você faz uma merda e morre. É. Teve uma fase que eu fiquei olhando, assim, eu olhei pra porta, olhei pro lado, assim, eu falei, não tem o que eu possa fazer aqui. Não tem. E eu tinha passado do save point reto, assim, ele tava do outro lado, eu ia ter que fazer alguma coisa pra chegar do outro lado, pra chegar no save. Aí eu falei, não, deixa, eu vou assim mesmo. Aí eu falei assim, não, eu vou ter que começar lá de baixo, não acredito. E você tá vendo a porra da porta e você tá fazendo aquela salada de bloco e puxando pra cá e pra lá e não chega nunca na mesma porta. E os blocos embaixo vão caindo. Você tem um tempo pra acabar a fase, né? É. Então você não pode ficar lá tentando. Não, tem uma hora que já era, você vai morrer. Sim. Então, nossa, cara, é muito legal ao mesmo tempo que é muito frustrante. Mas é gostoso. Isso que a gente tá falando é gostoso, sabe? É gostoso. Quando você ganha uma fase, velho, como eu xinguei essa televisão, velho. Exato. Mas eu xinguei muito aqui, sabe? Eu conseguia terminar a fase e falei, tá vendo, filha da puta? Você queria me deixar lá embaixo? Não. É que é um jogo pra quem gosta de puzzle. Se você não gosta de puzzle, você vai realmente achar chato e frustrante. Mas se você curte puzzle, se você gosta daquela coisa que é trabalhoso de você conseguir, mas quando você consegue é satisfatório, sabe? E que você trabalha só com a mente, não é com a habilidade manual, com certeza vai gostar do jogo. É de desafio mesmo, porque tem coisas que nem o jogo mesmo fala pra você. É, em alguma parte ele chega e fala, ó, agora você vai precisar da sua sorte, entendeu? Porque vai ser um bloco que você vai empurrar, ou então tem uns blocos que mudam sozinhos. É. Tem um chefe que muda a sequência dos blocos. E a inteligência artificial, ela muda, ela é randômica. Ela nunca se repete, o comportamento nunca se repete. Uhum. Entendeu? Então, tipo, você vai, tem um inimigo, acontece alguma coisa, você acha que ele vai fazer a mesma coisa? Não, ele pula pro outro lado, entendeu? É. Tem umas ovelhonas no final, né, que ficam te perseguindo pela fase. Caraca, cara, eu sofri pra escapar daquele bicho. Que eu ia pra um lado, eu falava, agora ele vai pra lá. Não, aí ele vinha atrás de mim, ou não, sai pra lá. Aí, caramba, é complicado. É. Mas você não tem legal. Nenhuma arma, você não tem nada. Você consegue afastar ela de você, mas... tem um travesseiro só pra dar na cabeça dela pra cair. É, que ele vai pulando. Todo sonho acontece com ele de cueca agarrado no travesseiro. É, você tem uns itenzinhos, né, que criam blocos, que eliminam os inimigos, mas, meu, é um por fase, dois por fase no máximo. E é um negócio que você tem que economizar, que você tem que saber manejar. É, porque, tipo assim, quando eles te dão um item pra eliminar o inimigo, você pode ter certeza que não vai ter um inimigo só, vão ter vários. É. Então, tipo, você tem que escolher a hora certa pra usar. Você tem que saber onde você vai usar e tudo. É um jogo realmente que estimula você a usar a cabeça mesmo, ou usar o raciocínio. Né? Eu vi sendo muito falado, assim, da dificuldade, gente apontando a dificuldade do jogo como um ponto negativo dele. Caso vocês vejam reviews assim, não se assustem, porque não é assim. Não é isso tudo, né? Não é tão ruim, não é ruim. É, mas, ele... mas vou te falar que a recepção geral foi muito boa, né? Não, sim. Sim, e isso é muito interessante, né? Persona é um jogo que tem um respeito, pelo menos um respeito do público ocidental. O mercado oriental de games anda muito enfraquecido, né? Tá cada vez mais local e exportando muito pouco, porque, enfim, eles não conseguem agradar, eles não conseguem enfrentar o gigante que se tornou o mercado ocidental de games. Mas a Atlus tem conseguido explorar as peculiaridades do modo japonês de fazer jogos, sabe? Explorar isso muito bem, conseguir vender pra cá sem fazer o que muitas empresas estão fazendo, que é tentar imitar o estilo ocidental e falhando miseravelmente, porque os japoneses não conseguem imitar o estilo ocidental. Então, a recepção das críticas foi, tipo assim, eu dei uma olhada assim, é uma média mais ou menos 8, 8,5, sabe? No geral. Ela aposta muito no que o japonês tem de diferente e que agrada o povo daqui, sabe? Que é, sei lá, um pouco mais de... sensualidade, né? Tá, um pouco mais de liberdade pra tratar de assuntos sexuais, sabe? Já que os americanos são tão chatos com essa merda. Parece que sexo é o capeta. E também... uma surrealidade, né? Você sonha que você é uma ovelha escalando no... tipo, é um raciocínio muito surreal. Não, muito e se você parar pra analisar o final do jogo, a parte final do jogo de uma perspectiva ocidental, é a coisa mais what the fuck do mundo, sabe? Que porra é essa? Mas... E dependendo do final, piora, né? O what the fuck piora, né? Sim, é isso que eu tô falando. E, enfim, eu recomendo muito esse jogo pra quem gosta de puzzles, pra quem gosta de Persona, pra quem se interessa por Persona, mas não tem saco pra RPG, porque, enfim, você não vai ter que passar 60 horas jogando, você vai jogar... O jogo tem o quê? 15 horas? 18 horas? Dependendo. Vai fechar até com menos, né? É por aí. Depende da dificuldade que você tá jogando e, enfim, da tua velocidade. E do tempo que você passa jogando o joguinho. O Rapunzel. O Rapunzel jogando o fliperama lá. Enfim. Sim. Tem um Inception na coisa, né? É um fliperama dentro do jogo que te ensina a jogar o jogo que você tá jogando, né? É. E que tem 64 fases. Né? Então, enfim, eu só não recomendo esse jogo mesmo se você não gosta de puzzles e você não tem interesse nenhum pro Persona, pro Shin Megami Tensei, e você não gosta de RPG, e você não gosta de coisa japonesa, você não gosta de porra nenhuma, aí você não joga, é quieto. E aí por que você tá ouvindo esse podcast, né? É, né? Mas olha, cara, tipo assim, eu acho que vale a pena até você jogar e tipo, você tá tendo dificuldade numa parte, vai lá, pega um fac, alguma coisa assim, não precisa se irritar tanto, porque a história é muito legal também, vale a pena pela história também. Sim, vale sim. A pena. Ela é bem estilo roteiro de anime, assim, então você vai ter sempre as animações, e gera uma tensão, assim, porque você acaba se envolvendo com a história, porque eu, pelo menos, me identifiquei com várias situações ali, então, assim, tipo, puta, isso já aconteceu comigo, vai dar uma merda agora, sabe? Então, você fica meio cabreiro, assim, mas é muito legal, cara, eu gostei demais de Katerina. Não, e o jogo, ele termina como se ele fosse, sei lá, uma dungeon de Persona, sabe? Então, quando o jogo acabou, beleza, acabei esse daqui agora, quero outro, sabe? Quero outro desafio, quero outra história, quero outra coisa ainda com esses personagens, quero mais, por favor. E foi o jogo mais vendido da Atlus nos Estados Unidos. Né? No Ocidente. Eles estão fazendo muito bem e, pelo visto, eles conseguiram ganhar bastante dinheiro, porque a primeira coisa que eles fizeram na TGS foi anunciar 3 jogos de Persona, né? Então, vai ter o Persona de luta, vai ter o Persona 5, que tá confirmado, e um outro que eu não lembro agora. 78 mil cópias na primeira semana de vendas. Nossa, cara, assim, a Atlus tá de parabéns, sabe? Tirando a Capcom... No Japão foram 140 mil cópias na primeira semana. Só que Persona lá é tipo uma novela, assim, né? A galera ama Persona. Sim, sim. Então, não, você nossa Persona, Shin Megami Tensei, sabe? É coisa de geração, porque é um jogo bem antigo lá. Você conseguiu um resultado tão grande, ó. Pra você ter uma ideia, eles disponibilizaram na primeira semana de vendas, a Atlus disponibilizou 200 mil cópias nos Estados Unidos. Imagina, eles conseguiram vender quase metade em uma semana. Pois é. Um resultado muito bom, foi muito bem recebido. Muita gente comprou, muita gente jogou, assim. Então, você tá vendo, assim, eu vejo muita gente falando, fazendo várias referências e tudo. É bem legal, cara. Bem legal. É bem legal. Vale. Eu recomendo pra todo mundo também. Eu acho que não tem por que não gostar, não sei que você seja muito chato. Eu só acho assim, ó, a pessoa que pode gostar de todas as coisas, mas se você se irrita quando você é burro, porque quando você, tipo assim, eu sou uma pessoa que sou mais ou menos assim, quando eu começo a fazer muita cagada, eu fico muito bravo comigo mesmo. Teve umas partes no jogo lá que eu tipo assim, eu falava, velho, como não tem uma saída? Não, eu tô pensando assim, não tem como sair daqui. Não, tem sim, você que não sabe como fazer. Seu retardado. É lógico, né? Lógico, você acha que eles vão fazer um jogo sem saída, imbecil? Não, tem uma saída. Por que que você não consegue pensar? Porque você é burro, só isso, entendeu? E aí depois, aí eu fiquei pensando, aí, puta, caraca, um bloco, sabe? Você empurra um bloco e, agora foi, é aqui mesmo. Porque ele tem uma dinâmica bem... Você, tipo, tem várias formas de você se movimentar, então você tem que pensar do jogo de todos os ângulos, até por trás, assim, sabe? Tem lugares que se você der a volta na fase por trás, assim, você consegue resolver uns puzzles. É bem legal. São os mais irritantes, porque quando você vira, mas quando você vai pra trás, o seu controle fica ao contrário. Nossa, eu sempre fico errando a porra do controle, indo e voltando, feito um retardado. Esse é um problema. Isso, eu não entendi por que eles fizeram essa merda, cara. Eu também não sei por quê. É só se for pra dificultar, porque não tem nada sentido. Minha única crítica, não tem como terminar com a Erika, que é, ela é a atendente do bar, né, ruiva, e que guarda um segredo. É, e tem um segredo. Um segredo. O segredo define muito bem. Ah, pra quem gosta de finais, o jogo tem 8 finais, sendo que desses 8 finais, 3 são uma espécie de versão estendida dos outros finais. Só que alguns têm alguma coisa diferente também, então enfim, são 8 finais. E 3 com a Catherine com K, 3 com a Catherine com C e 2 neutros. É. Isso foi uma coisa que ficou, essa jogadinha do nome, foi uma coisa que se perdeu muito aqui na versão ocidental, porque quando você, no jogo em japonês, elas duas, o nome se pronuncia e escreve do mesmo jeito. Sim. Entendeu? Depois que você vai ver durante o jogo, no e-mail, no endereço de e-mail delas, você vai reparar a diferença, entendeu? Então, quando o Vincent tá falando delas, ou de uma delas, no jogo em japonês, você fica muito confuso, porque você não sabe de qual delas ele tá falando. Qual é a diferença em japonês? É uma com hiragana e outra com katakana? Não, cara, não tem diferença, não tem diferença. Quando ele fala Catherine, é Catherine as duas. Ah, é? Então é só no e-mail mesmo, quando é com a nossa alfabeto. Exatamente. Tipo, você... Aí eles tentaram, a Atlus aqui, a tradução tentou fazer, tanto que tem vários momentos que eles tiram o nome e colocam... É que ele fala Catherine, mas não aparece na agenda. Aparece her, ou she, entendeu? Aparece alguma coisa assim. Não, e tem momentos mais pro final do jogo que ele fala, não sei o que é Catherine, e aí na legenda não tem um Catherine, só tem não sei o que. É, então, é pra te dar uma confundida, porque ele fica, como a Dri falou, né, são 8 ou 9 noites por aí, e ele fica esse tempo todo sem dormir direito, então chega um momento que ele tá meio, sabe, meio abalado, assim, que isso passa pelo jogo, porque ele não tá tendo uma linha de pensamento direito, então, e se você começa a beber, então, ele fica loucão, falando uma pá de bosta. Aí você não sabe mais de quem que ele tá falando, o que que ele tá fazendo, sabe? Porque você controla o que o cara tá fazendo, mas a direção da história, ela é própria, né? Então, você não pode influenciar tanto, assim, né? Tanto que, se eu fosse eu, tinha a Catherine com o Caio, eu já tinha resolvido com ela muito, muito mais rápido, entendeu? Eu tinha maneiras muito melhores de lidar com aquilo do que, sabe, subir aqueles blocos de mármore gigante. Isso é verdade. Ah, off, ou sei lá, spoiler. E que final que você fez, Johan? O True Good. Fiz o seu. Ah, que lindo. Eu fiz o True da Catherine. É, cara, eu fiquei apaixonado pela Catherine. Eu não tava me sentindo bem traindo ela. Eu fiquei, não. Mandava os e-mails pra ela sempre o mais apaixonado possível. Eu também. Não, sai daqui, cadela. Sai de perto de mim, Catherine. Dois, eles ficaram com a barrinha no talo do azul, né? É. Eu ficava dançando entre o neutro e o azul. Aí o cara... Sempre que eu começava indo... Né? Oi? Não é confiável. Oi. Sempre que eu começava a ir muito pro azul, eu voltava pro neutro, sabe? Eu não conseguia sair dali. Só que eu acabei terminando no azul, não no talo, mas no azul. Uh-huh. Olha, sempre que eu saía do azul, era falando com as outras ovelhas. Porque, eu salvei quase ninguém. Eu não salvei quase ninguém. Então, ou seja... Eu salvei dois negros só. Eu salvei geral, só não salvei o policial. Não, cara, eu fiquei lá, eu depois que eu fui ver, eu podia ter salvo eles. Eu não devia ter mandado ele se jogar, né? E uma coisa que passou totalmente desapercebida pra mim foi o segredo da Erika. Não sei porquê, cara, eu não entendi. Como assim, gente? Passou batido pra mim, eu não sei que parte que eles falam, o segredo, eu não sei. Eles dão a entender durante o jogo e nas últimas noites, principalmente, eles são bem diretos, sabe? E aí no final tem a confirmação. No final que a gente fez, ele fala... Então, mas eu só vi, tudo bem, no final que a gente fez eu percebi. Mas aí depois, aí eu fui ver aqui, pesquisando, eu fui ver, realmente, eles dão várias faladinhas e tal, mas tipo, não. nem passou pela minha mente. Ah, enfim, joga em Catherine, tem pra PS3, tem pra Xbox 360, se você tiver um Xbox 360 e não quiser pagar no jogo original, é isso. Eu acho que aqui no Brasil você ainda acha, né, Mercado Livre, esses lugares assim. Acho Mercado Livre, se pá locadora, se pá amigo empresta. Foi um jogo que bastante gente comprou, né? É. Mas vale a pena comprar, ele é muito bonitinho. Mas sim, enfim, né? Nem até que o dólar subiu, né? Então fica um pouquinho mais verdade. Caro. Agora tá um pouco menos legal, né? De jogar aqui. Mas é isso. É isso. Eu comprei o meu no Starland, então, que é a lojinha que o Johan compra também, né? Uhum. Ou Starland ou aquela. Eu tô comprando numa nova. Game.com.uk, não? É, uma que é na Inglaterra, mas não é essa, não. Eu não lembro o nome agora, depois eu preciso olhar. Eu só não recomendo PlayAsia, porque todas as vezes que eu comprei na PlayAsia eu fui taxado. É mesmo? Aham. Uhum. Enfim, tchau. Tchau. Ah, puta. Oi. Ah, nós não falamos das falas no meio. Que falas no meio? A do loading, as citações são maravilhosas. Ah, é, das citações a várias pessoas, filósofos, enfim. É, tudo sobre casamento, sobre relacionamento. Nossa, elas são muito boas as frases. São muito boas. São boas mesmo. Eu até coloquei umas aqui, né, tipo... Ah, qual é a sua favorita, Ivan? Aqui fala assim, bigamia é ter uma mulher a mais do que o necessário, monogamia também. É muito bom isso, né? A gente tem outra, né? Eu e minha esposa nos conhecemos, éramos felizes por 20 anos, aí nós nos encontramos. É muito bom isso, cara. Teve uma outra também que eu não entendi por que que tava lá, acho que não tem nada a ver, tipo, como é que eu poderia traduzir isso, né? O quão idiota as pessoas acham que você é, vai ser o quão surpresa elas vão ficar quando você matar elas. Porra, desnecessário, né? Mas tem umas outras que eu não achei muita coisa aqui dos quotes, assim, pra falar. Mas tinha umas que eram muito boas, assim, falando de mulher, assim, de casamento. Eram muito legais, cara. Essas frases são muito da hora.